Relaxa, se concentra e deixa o som te acompanhar. Desliza na onda quando o Denis tocar. Rebola, empina, não pare de dançar. Relaxa, se concentra e deixa o som te acompanhar. Então vai, mexe com a bunda, rebola com a bunda e começa a empinar. Quando ele pede, eu mexo com a bunda, rebolo com a bunda, começa a empinar. Ah, ah, Denis, aumenta o grave pro meu bumbum balançar. Relaxa, se concentra e deixa o som te acompanhar. Desliza na onda quando o Denis tocar. Rebola, empina, não pare de dançar. Ah, relaxa, se concentra e deixa o som te acompanhar. Desliza na onda quando o Denis tocar. Rebola, empina, não pare de dançar. Com a bunda, rebolo com a bunda, começa a empinar. Quando ele pede, eu mexo com a bunda, rebolo com a bunda, começa a empinar. Quando ele pede, eu mexo com a bunda, rebolo com a bunda, começa a empinar. Ah, ah, ah, ah. Denis, aumenta o grave pro meu bumbum balançar. Quando ele pede, eu mexo com a bunda, rebolo com a bunda, começa a empinar. Então vai, mexe com a bunda, rebola com a bunda e começa a empinar. Quando ele pede, eu mexo com a bunda, rebolo com a bunda, começa a empinar.